A verdadeira paz, onde será que está? Será que está na fome, no dinheiro? Ou no rolê que eu dou com os parceiros? Nos tanques 00, do jeito que eu quero. Sossego, vida boa, é só isso que eu espero. Uma preta linda, apaixonada e fiel. Na boca um beijo, doce como mel. Uma casa na praia com piscina e churrasqueira. Conhecer o mundo e dançar a noite inteira. Ganhar disco de ouro e ir pra televisão. Levantar o ibope do Faustão. Acordar tarde, não tem nada pra fazer. Comer do bom e do melhor e emagrecer. Ter muito dinheiro e comprar o que quiser. Estar sempre pronto pro que der e vier. Será que isso traz felicidade? Será que isso traz a paz de verdade? Não acho que não, não, não é por aí. Só Jesus pode te fazer feliz. De marca, tênis da hora, nunca mais ficar do lado de fora, do clube, da festa, da premiação. Em qualquer ocasião, ser o centro da atenção, fechar um grande negócio, milionário, ganhar 500 mil às custas de um otário, ser aquele mano da capa da revista, ser o primeiro nome da lista, no peito a camisa do time campeão, droga, balada, vida de ladrão. O bicho solto, o mais apetitoso. Aquele que sempre tem um plano cabuloso. Viver pra sempre, nunca fica doente. Coisa assim passa na cabeça de muita gente. Encontrar enfim a razão de tudo isso. Quem sou eu? O que faço aqui? Porque eu tô vivo. Submetido enfim à criação. Criatura de Deus, pois só Ele é a razão. Ninguém mais vai me fazer feliz. Só Jesus tem o que eu sempre quis. Todo mundo quer viver melhor que antes. Pensar nos filhos, no futuro da família. Fazer um pé de meia e morar numa ilha. Tolo, essa noite pedirão a sua alma. Tente ficar frio e não perder a calma. Pra não ser surpreendido de repente. Na letra do meu som, firme e consciente. Identificação imediata, positiva. Depois que me ouve, é assim que você fica. Para pra pensar e ver no que vai dar. No final, de que lado você quer ficar? O tempo tá passando, não passe batido. Fica na boa, fique fora de perigo. Eu sei que tentação tem de montão, mas aí eu acredito numa solução. A busca pelo certo, o caminho do bem. Nova direção, rumo a Jerusalém. Mandei o meu recado, vou sair fora. Vem comigo no refrão agora.